profeta contra o mal. Ele acende um fogo lindo pra minha noite iluminar. Abre a rocha, saem os rios, regozijo e alegria. Mata a sede todo dia daquele que nele crê. Fez um concerto com Abraão, com Isaac juramento. Confirmou a Jacó, e o concerto foi eterno. É. De Abraão veio Isaac, de Isaac veio Jacó, de Jacó o rei Davi, de Davi o rei dos reis, de Jacó o rei Davi, de Davi o rei dos reis. Esta nuvem é Jesus, este fogo é Jesus, esta água é Jesus. Nuvem, fogo, água, tudo é Jesus. Nuvem, fogo, água, tudo é Jesus. Por coberta contra o mal, ele acende um fogo lindo pra minha noite iluminar. Abre a rocha, saem os rios, regozijo e alegria. Mata a sede todo dia.